em branco. Porque um erro humano nos fez te perder. Vidas em branco. Porque a dor de um pranto sem retroceder. Quantas vidas eu vi passar em branco, só ficou tristeza, dor e muitos prantos. Poucos cumprem a vida nessa terra. 2 de novembro acende muitas velas. Dizem que o brasileiro é feliz por natureza. Pura ilusão, pra mim isso é besteira. Felicidade tá muito distante. Dor e lamentos aqui é mais constante. Mundão é foda, seduz e contamina. Da ibope, viver na adrenalina. Em cada esquina se tromba com a morte. Só você sabe, melhor contar com a sorte. Vidas em branco, irmão, já vi passar aqui. Por tretas, por drogas, malandragem, enfim. Foi o que aconteceu com José Marcos. Infelizmente nos deixou aos 28 de idade. Foi só mais uma vítima que o álcool levou. Entristecidos e com ódio a família ficou. Um disparo, um homicídio, olha só pra você ver. A dor de um pranto sem retroceder. Uma vida interrompida foi o que aconteceu. Mano Davi tão cedo, aos 17 morreu. Tava nadando no rio tranquilamente, quando de repente uma dormência em sua perna. Se apavorou, afogou e já era. Muitas vidas em branco que já vi passar. Por motivos banais, não dá pra acreditar. Lembro bem do meu primo 28 de idade, que tinha um sonho, vencer dificuldade. Sua vida foi selada por causa de nada. Aí Juninho, onde estiver, esteja em paz. Eu tô ligado, irmão, não dá pra esquecer. Quando ouço facção, me lembro de você. Aí nenê dos baile rap lá da fundação. Nego de atitude, tá aqui no coração. Vidas em branco, irmão, não quero mais ver passar. Aos que se for estejam em paz em um bom lugar. Não quero mais simplesmente ser história. Eu não quero virar memória. Eu quero glória, honra e vitória. Vidas em branco. Porque um erro humano nos fez te perder. Vidas em branco. Porque de um pranto sem retroceder. Eu vejo o rosto triste, abalado pela dor. Sentimento de perda, de angústia e rancor. Um cara jovem com futuro brilhante à vista. Um acidente de moto levou sua vida. Sua família inconformada sem explicação. Não consegue entender o motivo e a razão. Um cara jovem tão forte morrer assim tão cedo. De que valeu viver sonhando com futuro e dinheiro? Num quarto de hospital, mais uma vida interrompida. Doente terminal, não cicatrizar a ferida. Por causa da bebida, outra vida foi perdida. Me disse, faz sentido a loucura da bebida. Quantas vidas se foram sem explicação? Quantos já morreram na mira de um oitão? Erros humanos que não têm perdão. Erros humanos sem explicação. Quantas vidas em branco já vi passando aqui? Vários talentos perdidos não se definem. Fim, fatalidade, não sei se é o destino, talvez. Vários e vários futuros que agora estão no passado. Só restou as lembranças, descanso em paz os finados. Esteja em paz os finados. Vidas em branco. Porque um erro humano nos fez te perder. Vidas em branco. Porque a dor de um pranto sem retroceder. Lembranças daqueles que não estão mais aqui, que partiram sem explicação, deixaram tudo aí. Lembranças de um sorriso, de um grande amigo, um ente querido, um sonho perdido. Infelizmente só restou a história, as fotos, os momentos que ficaram na memória. Um acidente de repente surpreende, paira tristeza no coração da gente. A vida não é substituível, a morte é um fato muito agressivo. Um erro humano, uma falha, um vacilo. Ninguém espera aquilo, ninguém espera aquilo. O sentimento de impotência e dor, nada preenche o vazio que ficou. Quem se foi nunca vai voltar. Não tem como explicar, não tem como explicar. Eu só queria saber por quê. Eu só queria entender. Uns levam a vida até o último dia, outros ficam no caminho, no meio da trilha. Partem daqui sem sentir o prazer de completar a vida ao lado da família. O erro fatal, não se tem o que fazer. Não dá pra arrepender, é sem retroceder. Ó Senhor, ouça meu clamor. Não deixe que minha vida seja em branco. Eu já caí, quantas vezes já caí. Não posso me iludir, preciso ir até o fim. Em nome daqueles que se forem vão, eu tenho a missão de aproveitar a vida. A vida, a vida, a vida, a vida. Eu tenho a missão de aproveitar a vida. Vidas em branco, porque um erro humano nos fez te perder. Vidas em branco, porque